do Divã do Calaveira. Dessa vez estamos no divã da Melina e do Miote. É, o divã Calaveira virou agora Melina e Miote. Pois é, agora o Miote tem talk show, tem programas de entrevista, tem o Miote com vida no Jurassic Combo. Ele está sendo o Silvio Santos do Jurassic Cast. Esse negócio de faltar luz está complicado aqui em Brasília, viu? Não, e aqui também, quando não chove na minha cabeça, falta luz aí, né? Tá complicado a gravação. A gente tem que estar todo mundo junto para gravar todo mundo junto, né? Essa é a melhor coisa. É, fazer um live, né? Fazer um... É, live com todo mundo, aí seria mais fácil. Aí, patrocínios para aviões, para ponte aérea, estou aceitando. Ah, internet, eu tô muito feliz com o tema de hoje. A gente tá recebendo aqui a Alexandra Valença pra gente falar sobre pole dance. Que coisa maravilhosa! E o Miote tá aqui só pra fazer volume, né, Miote? Eu tô aqui pra aprender a dançar isso aí. Eu acho que você tem um gingado. Eu acho. Será? Eu acho que você consegue, hein, Miote? Tem que perder a barriga primeiro. Põe uma cinta, a gente coloca aí uma cinta, coloca aí alguma coisa. Depilar a perna, depilar o corpo todo, aí fica bonito. Aí fica bonito, cara. Vai ficar legal pra caramba. A gente vai colocar aquele filme plástico no PVC pra você emagrecer um pouquinho. Bom, Alexandre, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no Jurassic Cast, no Divã do Calaveira, sem o Calaveira. Isso. Tudo bem, Melina? Tudo bem, Miote? É um prazer pra mim também estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso. Amém. E hoje a gente se reuniu aqui para falar nada mais, nada menos do que de pole dance, artes sensuais e striptease. E a gente convidou a Alexandra Valença, que é assim, pioneira em pole dance. Ela deu aula para a Flávia Alessandra na época da novela. Então assim, ela tem muita coisa para falar pra gente. A gente tem muita coisa para perguntar para ela de campeonato, de como faz, de como não faz, de quem quer começar, de quem não quer, as histórias dela com o Berlusconi. E o Miote vai ficar sensualizando o programa inteiro, vai. Nossa, eu tô com o dedo no umbigo. Ai, que nojo. Então fica aí com essa imagem mental. Tem quem gosta, hein? Tem, pior que tem, cara. Só tanta doida no mundo que eu já nem falo mais nada. Mas vamos pra entrevista, que tá mais interessante que você com esse dedo no umbigo. Eu queria que você falasse primeiro, né, do início da sua carreira, como é que você conheceu o pole, porque você começou já há alguns anos e não era tão difundido que nem era hoje, que nem é hoje, né? Isso. Isso que o Miote acabou de falar é o que todo mundo fala, hein? É o princípio, eu tenho que emagrecer, eu não tenho força, eu não tenho jeito, isso é o que eu escuto todos os dias. Mas antes complicado. De começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu queria deixar bem claro que o pole dance é para todos, não, não tem isso de peso, não tem isso de idade, não tem isso de religião, é para todos realmente, de 8 a 80, na verdade de 7 a 80, né, porque a maioria das crianças do Poly Kids hoje em dia, a gente está começando com 7 anos de idade, que é uma fase que o corpo já está um pouco em desenvolvimento, não iria influenciar tanto na estrutura aí, né, da parte de crescimento dessa criança. E realmente, como você acabou de falar, eu já estou aí como pioneira do pole dance no Brasil. Realmente, ele foi difundido mesmo desde 2007, né? Quando eu coreografei a novela Duas Caras, dando aula para Flávia Alessandra no papel de Alzira. E só que antes disso, antes do ano de 2007, que foi no início da novela, dois anos antes eu já dava aulas de pole dance. Mas não era tão conhecido, não. Né? Não era assim que nem... bateu, a novela deu aquele boom, né? Depois ficou, assim, mais academias aparecendo, né, em cada bairro. Pelo menos aqui em São Paulo eu vejo que tem muita academia já adotando polidense. Com certeza. No ano de 2005, que foi quando eu comecei a dar aulas de polidense, antes eu já dava, na verdade, nunca tive outra profissão na minha vida. Sempre fui professora de dança e dançarina e bailarina. Mas com o polidense eu comecei a me profissionalizar, uma profissionalização bem por cima mesmo, né? Uma coisa bem sem tanta especialização. Por quê? É mais amadora, né? Era treinar. Tanto só, né? Que eu sou autodidata, né? Depois, quando veio a novela, que eu realmente fui procurar especialização fora do Brasil, que foi a minha verdadeira. Começou a minha curiosidade com o pole dance, que eu nem sabia que chamava pole dance, começou quando eu assisti um filme que chamava As Divas do Blue Iguana. Não sei se vocês já assistiram, também não sei quem que é o autor, direção, nada, mas eu sei que esse filme foi que mexeu comigo realmente. Que eu vi, eu falei, eu quero isso. Sempre gostei do lado sensual, do lado, tanto que nas danças de salão, as danças que eu sempre gostei foram as danças mais chamativas, mais pro lado da sedução. Mas eu não sabia que tinha tão forte esse lado da sedução, que iria ter tanto a ver comigo. E eu tentei fazer num poste na frente da minha casa, que eu morava no interior de São Paulo. Eu tentei. Ah, aqueles postes de luz fininho, de metal. Não, poste de. Tanto que, coincidentemente, esse poste, depois, anos depois, eu fui dar uma entrevista para um jornal conhecido. E nós fomos nesse poste, e nesse poste tinha esses postes de placa de rua mesmo, tinha escrito início. Que era daqueles, tipo, do proibido de estacionar e tinha início. Esse, ai, sei! Super coincidência também, assim. Foi o início ali no poste. Exatamente. Da rua. Exatamente. E eu fui tentar fazer um movimento que no pole, esse movimento, hoje eu sei, com conhecimento técnico realmente, esse movimento chama-se iguana. É um movimento, é um movimento do intermediário, indo do intermediário para o avançado, do módulo intermediário. E o movimento chama-se iguana. Foi o primeiro movimento que eu tentei fazer. Só que loucura, né? Porque é um movimento super difícil, super de consciência corporal, abdômen, e eu não consegui fazer. Isso não fez com que eu desistisse. E anos... É um que você vai de ponta cabeça, exato. Não é? Exato. Na verdade, nossa, muito difícil. Ele vem do solo, encosta e fica de cabeça para baixo, e a gente tem que subir, apenas com elevar as pernas pelo abdômen. Assim... Ah, eu já tentei fazer isso, me estabaquei de uma forma. Então foi igual a mim, tentou começar do mais difícil, né, Melina? É, foi, a gente fica empolgada, né? Exatamente, mas tá aí o exemplo que não é pra desistir, né? É um exemplo nosso que não é pra desistir. Não mesmo, pode se estabacar no chão, é roxo, o pessoal vai achar que você tá apanhando do marido em casa. É o que eu falo pras minhas alunas, tá? É, a gente não pode desistir. Eu falei, vocês escolheram fazer pole dance, ninguém tá fazendo hidroginástica aqui, então tem que ir embora. O roxo faz parte, é por amor a roxo ou por amor à arte mesmo, não pode desistir. Eu conheci uma tcheca que no Guarujá, que ela tava de férias no Brasil. Quando ela me falou que ela era stripper, eu enlouqueci. Porque eu sempre gostei. Mas como foi esse papo? Tinha uma tcheca na praia, você colou na tcheca? Exatamente. Não, foi por acaso. Tudo, na verdade, toda a minha carreira, desde Recife, desde o começo, aos 7 anos de idade, tudo foi um acaso. Que não sei se eu acredito tanto no acaso, na sorte, em Deus, seja o que for, mas tudo foi muita sorte. E essa tcheca, ela, a gente conversando, nós contamos, eu e meu ex-parceiro de dança de salão, nós contamos que éramos professores de dança de salão. E ela falou que também dançava e que era stripper. Aí eu falei, meu Deus, mentira. Aí eu falei, você faz aquela dança do ferro, do tubo. Do queijo, que o pessoal fala. O queijo. Ele foi quem difundiu a palavra o queijo, a dança do queijo, foi o Agnaldo Silva, o autor da novela Duas Caras. Que ninguém sabia o que era pole dance, o que era, nem eu. Com pleno conhecimento já da técnica do pole e arte ali, eu não sabia que o nome era pole dance. Essa tcheca, ela que me falou que chamava pole dance, que na Europa era muito difundido, que existiam campeonatos mundiais, que existia federação, que existia associações internacionais. Então isso foi que fez com que eu fosse mais atrás, Porém, apenas com pesquisa. Eu tinha uma tia que mora nos Estados Unidos e ela me mandava vídeos e eu começava realmente na questão autodidata. E comecei a dar aula de pole dance realmente sem ter uma profissionalização. Foi assim que a Rede Globo me achou, que o Projac acabou me contratando. Por quê? Não era nem o fato de eu ser boa, de eu ser master, é porque não tinha outra opção, não existia. No ano de 2007, não existia outra profissional de pole dance e que tivesse realmente uma profissão, porque assim, eu era formada pelo SATED, que é um sindicato dos artistas e técnicos em diversão, né? Mas isso na parte de artes. Então assim, eu tinha conhecimento do corpo, de alongamento, mas não pleno de pole dance. O que eu sabia de pole dance era de pesquisas, era da parte de dança de salão e balé que eu inseria no pole. Então foi assim que eu acabei ficando na Rede Globo, e mais, melhor ainda, que não foi só como coreógrafa da Flávia Alessandra, mas como todo o elenco de apoio. Fiquei como coreógrafa oficial lá no Projac e acabei dando aula não só para Flávia Alessandra, mas como para Juliana Quinus e para Letícia Spiller, além de todo o elenco de apoio. Então isso foi um boom, realmente um boom na minha carreira, e eu agradeço tudo a Wolf Maia e Flávia Alessandra, que foi quem fizeram me ficar. O Wolf, nossa, até hoje, só falo, foi meu anjinho da guarda, que foi quem me fez não desistir de estar lá dentro, porque eu encontrei muitas barreiras dentro do Projac, muitas coisas que me desestimularam em um certo momento, e ele falou: olha, Alexandra, se você quer que o teu projeto, que o pole dance realmente aconteça no Brasil, fica, porque a Globo é fogo, não tem como. Ele me deu um exemplo até de uma novela América, que fez o country ser bem difundido e conhecido e respeitado, como a dança do ventre, quando entra em novelas como O Clone. Sim. Não tem como, né? Horário nosso. Colocou na novela, vira moda. E foi. Não tem como. E foi mesmo, viu? E foi o que acabou, de certa forma, adquirindo um respeito. Onde eu sofri muito preconceito, tá? Muito mesmo, assim. Era pro lado totalmente pejorativo, principalmente porque eu sempre gostei muito do sensual. Eu sempre fui adepta do salto alto, e depois que começaram a vir outras profissionais de pole dance surgir no Brasil, elas pregavam só o lado fitness e dizer que não era pra dançar de bota, porque de bota era coisa de stripper, coisa de garota de programa. Eu falava, é isso que eu quero pegar, porque eu também conhecia o pole, mas assim, de filme, e eu não sabia que era pole. Pra mim, na minha cabeça, e até de muita gente, era coisa de stripper americana, não, tanto sabe? Tanto no filme Striptease, né, com a Demi Moore, foi a primeira vez que eu vi. Uhum. Né? E então, ali assim, não era chamado de pole dance, ou era? Naquela questão da Demi Moore, eles enfocam, do filme Striptease, eles enfocam bastante o lado do lap dance, que é uma outra modalidade. Ah, o da cadeira. Exato, né? O lap dance é a dança do colo. Tem o chair dance, que é a dança da cadeira, que é uma arte, é uma dança da mulher, é uma performance da mulher na cadeira e com a cadeira. E o lap dance, que você insere uma outra pessoa, você insere um parceiro, um namorado, um amante, um amigo pra treinar, seja o que for, e você dança pra ele e com ele, né? Um lado, ele vai mais, ele puxa mais o sensual e já vai bem puxando pro lado erótico, que aí cabe nos cursos de artes sensuais que eu dou. Mas voltando à questão pole dance, e eu acho que não tem, eu acho não, tenho certeza, com propriedade, assim, de você passou por isso, exato, né? Exato. Que a gente não pode negar a raiz. Como o pole, ele não tem uma biografia certa, não tem, o pole, ele surgiu do circo, o pole, ele surgiu dos clubes de striptease. Na verdade, é um pouco de cada, tá? Porque no circo nós temos o mastro chinês, que é uma arte muito antiga. É, e o mastro chinês, ele nada mais anda é, ou o pole dance é uma variação do mastro chinês, ou o mastro chinês é uma variação do pole dance. Porém, o striptease é uma arte muito antiga, e é uma arte, não tem como dizer, striptease, não é, é uma arte, porque você dançar, você tirar a roupa, você tem que ter uma coragem, você tem que ter um dom, você tem que ter uma técnica para tirar a roupa, sem contar que não é, então assim, o pole dance, ele não é striptease, como o seu striptease não é pole dance, porém, o striptease pode se inserir pole dance no striptease. Pode, né? Então há controvérsias da origem do pole dance, se veio do striptease, se veio do circo, porém eu defendo a tese que são os dois, que é um agrega o outro ali, entendeu? Mas o lado preconceito até hoje existe, muito menos, ó. Tem, muito, principalmente se vai falar para um homem. Que eu lembro que quando eu comecei a aparecer com vários roxos pelo corpo inteiro. ter. Não tem como esconder. Não tem, não tem. Aí eu ia trabalhar e a pessoa, nossa, o que aconteceu? Aí eu falava, não, isso aqui eu queimei a mistura em casa, fiquei brincando, né? Não, eu tenho uma aluna que ela faz balé, o marido dela não aceita, ela faz balé, não, desculpa, ela faz pole dance e ela diz que faz balé. Falei, gente, mas que balé que é esse? Porque ela fica muito roxa, ela é bem branquinha. Ah, meu marido não sabe mesmo. Como tem maridos que super apoiam. Como tem uma aluna que a semana passada, antes do carnaval, ela foi levar a filha pra psicóloga. Quando chegou com a filha, adolescente, super rebelde, a psicóloga olhou pra ela e falou, mãe, a criança, e chamou ela no cantinho, falou, a criança, ela participa, ela presencia as agressões? Aí ela, que agressões? Ela... É? Não, você pode falar, pode conversar. Olha, comigo, eu tô aqui pra ajudar, a gente vai resolver o problema. Mas que agressões, ela? Olha, a negação é o pior problema. Ela falou, mas não tem negação, eu faço pole dance. Ela teve que mostrar as fotos, teve que mostrar vídeos. Mostrar o que que é, exato, né? Por que que a gente aparece com tanto roxo? Exato, ou seja, ainda existe muito... Eu acredito que o lado preconceito é pela própria ignorância, falta de conhecimento, embora difundido, embora tenha ido pra mídia, embora, sabe, eu tenha feito programas como o Jô Soares, como a Mauri Júnior, como de 880, eu falo, já fiz Márcia, já fiz Ratinho, já fiz, sabe, programa. Jô Soares, novela, é tudo, exato, né? Exato, então não tem, sabe assim, poxa, a revista Caras, a revista Quem, a revista Boa Fama, são revistas que são, tem o seu respeito ali, né, perante a mídia, eles não iam colocar algo que fosse pro lado realmente pejorativo, vulgar, né? Exato. Então existiu-se espaço pra gente, pra nós, tanto eu como as minhas amigas de trabalho hoje, que somos várias, graças a Deus, o Brasil inteiro, nós temos, não é nem dezenas, nós temos centenas de pole dances, estúdios profissionais realmente qualificadas e cada vez mais pole dancers, pole kids, nós temos crianças fazendo, temos campeonatos no Brasil, associações, federações, então não tem como a gente colocar realmente como sendo uma coisa que não é legal, que não é... Que é só coisa de striptease. Exatamente. Né? De casas de luz vermelha. Exato, exato. Com todo, sempre falo, com todo respeito às strippers, tenho muitas alunas strippers, né? Eu danço em casa, eu danço à noite, eu danço, não tiro a roupa, entendeu? Porque ainda bem eu consegui um espaço pra estar dançando pro lado sensual, de salto alto, com roupinhas mega curtas, provocantes, mas sem precisar tirar a roupa, que eu considero isso uma das minhas conquistas. Uma coisa também que eu quero deixar claro aqui, porque muita gente acha que leva um pouco, não vulgaridade, mas assim, por que que a gente tem que usar uma roupa curta, um shortinho curto e um top? Não é pra, tipo, agradar o cara que tá vendo, as pessoas não, que tá vendo. Não é. Não. Isso daí você usa o seu corpo pra se aderir na barra. Vocês são mero detalhes, não... tá? Vocês são mero detalhes. Tá? Mas ninguém tá preocupada se o cara vai gostar ou não. É só que a gente faz várias caretas quando tá subindo, né? A gente nem olha as caretas. Exatamente. Eu perguntei isso porque quando eu comecei a fazer, eu não sabia, né? Não tinha nem noção. Eu levei roupa de academia, que era o quê? Leg e blusão. Eu cheguei lá, o professor olhou pra minha cara e falou, tira isso, você não vai conseguir nem subir aqui. Aí eu falei, mas por quê? Não sei o quê. Aí ela me explicou o que era. E aí eu comprei, né, o conjuntinho, assim. A hora que eu cheguei em casa, meu marido, meu Deus, que isso? Você vai dançar lambada? Você virou funkeiro? Ah, é bem por aí. Mas eu acho engraçado que eu falo, vai sendo por graus. A primeira aluna chega lá de leque, de blusão. Aí vê que não consegue. A próxima aula coloca uma bermuda ciclista. Aí a próxima já vai um mais curtinho. Aí eu sempre falo, gente, eu preciso de braços e pernas livres. Não pode ser nada de manga comprida. Não pode ser nada que vá. A gente precisa do adutor. A maior trava, né, o grande segredo, a grande chave do pole dance é realmente uma chave de perna, que a gente precisa dos adutores pra ter. Então eu falo para as minhas, gente. Meninos, não pensem besteira essa chave de perna, viu? Tô imaginando aqui. Não, vai imaginar nada, Nil. A chave de pé. Não é essa. Pior é que não tem como, né? Porque assim, eu falo, o poli, ele tem as suas vertentes, né? Até vi aqui. É, a gente fala, ah, o poli dance, ele é o quê? Ele é fitness, é glamour, é isso. É... Eu falo que ele, por si só, a gente seja o lado artístico ou o lado sensual, que eu considero a maior divisão do pole dance, ele pode ser sensual e ele pode ser artístico. E aí vem, eu tenho pole dupla, né? Eu tenho pole masculino, pole feminino, pole kids, e vem pelas suas categorias, né? Iniciante, básico, intermediário, avançado, master, tem as suas divisões. Porém, ele, seja qual for a vertente, ele é fitness. Pelo próprio... Tudo é fitness. Tudo é fitness. Não importa se eu tô... Óbvio, se eu ponho um salto alto, eu vou puxar pro lado sensual. Mas é pela força que se faz, pela independente de eu estar... Só se eu realmente não estiver fazendo a parte física, a parte acrobática, a parte só de tiro, dança, a parte de... É. É, exatamente. Aí não é fitness, aí eu tô só enrolando. Eu sou mestre. Você falou que é o glamour, não é? Poliglamour? É, polissexual. É, hoje tem... Na verdade, o pessoal tem inventado aqui. Cada uma fala uma Cada coisa. Cada uma fala uma né? coisa. Mas tudo bem, mas não tem... É ótimo. Quanto mais... É, estilos inventário, mas ou ele é sensual ou ele é pro lado artístico, né? O glamour foi uma forma que inventaram de não colocar o nome sensual, tá? Justamente por esse preconceito que se existe, foi uma forma de mascarar. É muito difícil. O que eu fiz realmente, eu dei a cara a bater. Eu não tava nem aí, porque eu sabia o que eu queria, eu sabia o que era, eu tinha a mente aberta, e sem querer que a minha primeira professora foi uma stripper, e ela era muito sensual, e ela era muito boa, e ela não era nada vulgar. Então a gente pode ser sensual, a gente pode pôr um salto alto, a gente pode pôr uma roupa curta e mostrar arte, mostrar linhas, mostrar fineza, mostrar... É, clareza nos movimentos e definição, porque não é nada fácil. A parte isométrica do pole dance é muito difícil, é muita concentração. É muita força que você tem que ter. É uma força. E muita concentração. Muita concentração, principalmente quando a gente começa a trabalhar o lado realmente vertical, a parte realmente isométrica, né, do pole dance, onde a gente centra no eixo do corpo, a gente trabalha só com abdômen, a força só de abdômen. É, agora você fala, ah, não precisa de braço, não precisa de perna, precisa sim. É algo onde no iniciante a gente vai trabalhando essa força. Todo mundo fala, ai, pole dance precisa de força. Óbvio, mas você não precisa ter força, começar tendo. Não precisa ser paniquete pra chegar e conseguir subir. Pode ser magrinha, pode ser gordinha, pode ser senhora. Pode. Qualquer uma, se tiver força de vontade de aprender o movimento e paciência. Exatamente. Porque não adianta cair na primeira e falar, ai, não consigo. É, realmente, ninguém consegue fazer nada de primeira, né? Com certeza. Você não começa a correr, você não vai correr a maratona, você corre 100 metros, depois você anda um pouquinho, corre mais 200. Melhor exemplo, tá, você acabou de falar, é exatamente isso. Eu falo, é um trabalho de formiguinha. Aquele vídeo que apareceu há pouco tempo no Facebook, na internet, daquele show de talentos. Ai, a Natasha Sokolova. Ah, aí, né? Natasha Sokolova, exato. Divina, divina. Então, ela, inclusive, ela teve há pouco tempo no Brasil. Ela conheceu ela? Um show. É, conheci. Ah, não tem como, né? A gente vai atrás. Lógico. Inclusive, dançamos no mesmo palco. Ótimo. Ela é divina. Ela é do meu tamanho, só é mais corpuda. Ela é bem coxuda, bem, eu sou magrinha, sou toda magrinha. E não tem nada a ver. Ela é mais corpuda do que eu e faz coisas que eu não faço. Por falta de treino mesmo, eu sou muito focada em aula, aula, aula, show, aula, show. Infelizmente, eu não tenho o meu momento treino pra mim mesma. E ela, Sokolova, meu Deus do céu, ela é divina, ela é musical, ela é sensual, ela dança com roupas curtíssimas e não mostra em nenhum tempo vulgaridade, né? Ela foi vencedora do Go Talent aí e você vê. Eu acho que é o mesmo vídeo aí que ele tá falando. É, a gente vê a expressão dos jurados ali, o quanto que eles abordaram o lado artístico dela, porque ela é uma artista de primeira, e não foi à toa, e foi merecida, e ganhou para estilos diferentes de outros tipos de artes, né? E isso mostra o respeito que o pole dance tem conseguido mundialmente. We'll be right back. eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso aí, o escândalo do Berlusconi, quando eu dancei pro Berlusconi no Brasil. Ah, essa história aí é famosa, é famosa. É, e foi muito bom, eu falo isso, isso repercutiu mundialmente. Eu tenho uma amiga que, que mora em Tóquio, e quando aconteceu esse escândalo do Berlusconi, que a primeiro momento me preocupou, tá? Eu vou dizer que me preocupou porque eu estava muitos anos lutando para ter uma outra imagem do pole dance, uma imagem positiva. E aí, aconteceu isso do Berlusconi, me balanceou um pouco. Eu falei, pô... É porque o nome dele, né, não tá ligado, assim, numas coisas, assim... Exato. Quem conhece a fama do cara, né? Exatamente. Agora, a minha preocupação era como cada veículo abordava... Ia levar a sua imagem, porque... Tanto o jornal pode levar a sua imagem, né, abrir o espaço para você falar de uma forma clara, né, sem colocar, vai, preconceitos, ah, e essa stripper, essa, né, com outros certeza. Termos pejorativos. Ainda mais como você acabou de falar, é, Berlusconi, né, embora eu falo, já foi muito bom, porque da mesma forma como tiveram veículos que tentaram denigrir a minha imagem, eu falei, poxa, tantos anos para eu conseguir um respeito, para conseguir chegar, né? Exato. Sabe, para você adquirir realmente, falar, eu posso bater no peito e dizer, olha, eu consegui, eu sou pioneira do Brasil, com muito orgulho, eu consegui implantar o pole dance, eu consegui fazer com que donas de casa fossem até as academias, colocassem o shortinho curto, eu consegui levar pro teu projeto no Tendal da Lapa, que é na subprefeitura, na gestão Kassab, e na gestão Kassab, eu era contratada pela prefeitura, fazendo um projeto cultural no Tendal da Lapa, que na subprefeitura da Lapa, que tem projetos culturais maravilhosos, respeitadíssimos, com circo, danças, teatro. Então, isso foi muito importante. Então, a minha preocupação era realmente não estar ligada ao nome Berlusconi, tá? Porque é uma coisa, não é qualquer um. Eu fui escolhida entre várias. Foi pela novela, óbvio, foi pelo nome que eu já tinha feito, pelo meu trabalho em si, porque eu era a única, na época, não apenas pole dance, mas a única que colocava um salto alto com a roupa curta e dançava e mostrava arte, como eu fiz. E ia mesmo dar cara aí em casa de show, sim. Fazer, né? Olha, por um tempo, na época da novela, eu não dançava, assim, em casas noturnas, em baladas liberais, eu não dançava porque na época o meu irmão, Márcio Valença, era o meu empresário e o meu pai, Márcio Valença, meu assessor de imprensa, e eles não deixavam. Né? Eles que boicotavam. Não, vai dançar que não. Não, eles não deixavam, mas justamente por essa coisa, que eu tava numa quebra de paradigmas. Entende? Tava num momento conquista, então talvez. Só que depois que meu pai não passou a ser mais meu assessor de imprensa, o meu irmão não era mais meu assessor de marketing, já era, eu fiz o que eu queria. Aí você falou, agora eu vou fazer tudo, vamos fazer dinheiro nessa porque coisa. Eu gosto, entendeu, Melina? Entendeu? Eu gosto, é o que eu gosto do lado sensual. Tá, eu danço, eu falo, graças a Deus, eu tenho uma bagagem artística que me permitiu, se eu tiver de dançar. Uma salsa, eu danço uma salsa no pole. Se eu tiver de dançar um frevo, como já dancei frevo no pole, eu danço um frevo no pole, que a minha formação é frevo. Se eu tiver de dançar, como eu danço muito em baladas de música eletrônica, em afters, em raves, em baladas GLS, eu danço pelo Brasil, assim, eu tenho um público maravilhoso pra esse lado da música eletrônica, e eu danço música eletrônica. Mas o que eu gosto, o que eu acho que eu faço de melhor, é dançar pro lado sensual, é o lado provocativo, é o meu forte. Independente do estilo que eu esteja fazendo, eu coloco, salto alto, não tem como, é a minha marca, são os saltos que eu trouxe também, que eu era representante de uma marca, que é a marca oficial das strippers americanas, Plyger, e eu era representante dessas sandálias. Nossa, você deve ter uma coleção incrível. Tem. Olha, eu tenho, eu vou te falar. Me dá inveja. Eu vou te falar que eu tenho pra lá de 50 pares de sandálias e botas, desse estilo que é no estilo plataformona mesmo. Aquele salto de 20, salto pra cima de 20, salto com LED, salto neon, salto que coloca... De acrílico, de tudo. Esse deve ser difícil. Esse é difícil de andar, meu Deus. Já é uma arte andar em cima disso. Mas você acha que, assim, o que mais ajudou a fazer esses tipos de eventos diferentes foi a questão do, da Globo e também do, do Berlusconi, de você ter dançado e ter tanta repercussão assim? Eu acho não, tenho certeza absoluta, com certeza. Foi a porta mesmo. Não, olha, eu vou te falar uma coisa, hoje, o meu site, ele tá fora do ar já faz mais de um ano, justamente porque eu tô sem assessoria de imprensa, sem assessoria de marketing, e é muita coisa, né? Eu moro sozinha em São Paulo, eu sou sozinha, então eu tenho que dar conta de todas as atividades, de estar dançando, de cuidar do estúdio, eu falo, atender telefone, responder e-mail, tudo sou eu. Então, pra mim, não tem problema se eu tiver de dançar com o Berlusconi, se eu tiver de dançar com quem for, ou se for. Mas a novela, principalmente, eu falo, eu sobrevivo, é do meu nome. O nome que eu fiz lá no passado, e que graças a Deus eu consegui manter com respeito, mesmo após esse evento Berlusconi, é o que hoje faz com que cada, as pessoas, eu tô sem o site, eu não faço divulgação, eu não vou atrás de, me contrata, ou sabe, não tem. É realmente o nome que faz. Não adianta, o nome é o nome. Por isso que quando aconteceu o turbilhão Berlusconi, eu me preocupei muito com isso, porque foi um tempo, foi um desgaste, foram explicações, foram debates, foi eu ter que discutir num programa, um dos programas que eu fiz da Record, ter que discutir com a Agnaldo Timóteo, que é uma pessoa extremamente polêmica. Agnaldo Timóteo, tipo, chamando de tudo que não presta pra baixo. E eu discuti de igual pra igual. Graças a Deus, eu tenho um pai jornalista também e tenho uma formação, né, uma graduação em jornalismo, que me ajudou muito para a questão de saber lidar com a mídia, de saber responder, de saber contornar uma situação, porque Agnaldo Timóteo não é nada fácil de lidar, viu? Não é nada, ele é a cabeça extremamente fechada, e no final... Mas ele é assim mesmo, ele é um personagem. Ele é assim, olha, eu não sei. Não é possível, alguém tão insuportável. Eu conheci nos bastidores, antes o ar dele era um ar bem arrogante, né? Na gravação, meu Deus do céu, eu falo, ele acabaria com qualquer um ali, né? Então eu pude debater com ele de igual para igual. E no final do programa, ao vivo ainda, ele teve que abaixar a cabeça. E ele teve que dizer, olha, realmente, eu me equivoquei. E quando nós saímos do ar, o programa foi ao vivo. Então isso foi melhor ainda, porque eu pude falar o que tinha que falar. E sem medo de ninguém editar. Exatamente. Né? Eu sempre fiz muita questão. Os programas, né, como teve o programa da Massa, que é um programa que você sabe, é o estilo que é também. Eu falei, não, se for ao vivo, eu faço. Sabe, não dá pra fazer um programa da Massa ali, sem pra editarem, pra eles colocarem o que eles quiserem e o que eles não quiserem. Entendeu? Então, assim, é diferente. É porque, infelizmente, muita gente ainda acredita na televisão. Acho que tudo que tá lá é verdade absoluta. Exatamente. Outra coisa, por exemplo, tem você falou que agora tem os campeonatos brasileiros, que eu acho que também você ajudou a introduzir no Brasil, porque aqui era cada um se vira, vê na internet, achou, não achou, problema, né? Agora que assim, tá mais difundido e tem uma certa organização, como que é feito isso aqui, por exemplo, como é organizado esses concursos, que categorias que tem, que agora eu descobri que tem o policalistenia, que eu nem sabia que tinha. Na verdade não é o policalistenia, né? Calistenia é uma das ginásticas mais antigas do Brasil, do mundo, ela é feita ao ar livre, nas ruas, em parques, que eu acredito, eu considero o que eu falei, eu falo polis lifestyle, que é o polidense como estilo de vida. É uma das formas de difundir o poli e de mostrar que o polidense você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer situação, não precisa ter a barra vertical dentro de casa ou numa academia, eu posso estar num poste de rua, como foi que eu comecei, por isso que eu falo polis lifestyle, polidense como estilo de vida. Eu comecei a treinar onde? Eu não tinha onde treinar, não tinha academia, eu não conhecia nenhum dono de boate, eu não tinha em casa, ninguém vendia, não existia nem fabricante. O primeiro fabricante que existiu no Brasil foi quando eu fui pra Europa e eu trouxe uma barra da Expo, que é uma das mais conhecidas do mundo, e tinha um engenheiro que trabalhava comigo, o Fernando Teruia. A gente colocou, fez com rolamento, fez a barra giratória, e foi assim que eu abri o meu primeiro estúdio. Não tinha como trazer de fora, porque era bem caro. Eu trouxe na minha mala, desmontada, escondida, realmente na muamba, sabe? Ninguém passou no raio-x. passou. Dois aqui com esse monte de tubo, deixa ela passar. Eu coloquei um pedaço numa mala, outro pedaço em outra, outro vim, então foi, porque ela é desmontável. Então foi assim que aconteceu. Existe essa coisa, ah, o polidense vai para as Olimpíadas, ah, estamos lutando para o polidense ir para as Olimpíadas, seria maravilhoso. Pode falar. Nossa, que aí, eu aí é difundir realmente. Olha, eu não quero ser, né, a maioria das profissionais e das novas polidenses, das alunas, existe, né, abaixo assinado para isso, existem. Porém, eu, Alexandra, não acredito tanto nessa possibilidade. Talvez não agora, talvez se for, seja pro, nem para os meus filhos, para os meus netos. Ou pro... Porque a gente fala futsal. Há quanto tempo? O que é o futsal? Olha o quanto o futsal é difundido. O futsal não está. É óbvio. Não, eu acho que eles vão fazer, né, no máximo aquelas apresentações, mas sem valer nada, uhum. Só por mostrar, enfim, para encher uma programação. Só o fato, né, de ter, nós temos diferentes campeonatos mundiais, diferentes campeonatos no próprio Brasil, entendeu? Tem campeonatos grandes, campeonatos pequenos, tem apresentação, tem festival, né? Uns valendo colocação, outro que não é premiação, não existe ainda um campeonato que tenha uma premiação, valendo a colocação, o troféu, mas que seja, né? Porque para os atletas de pole dance é muito esforço, é muito trabalho para estar ali, para cumprir as regras obrigatórias, para cumprir todos os quesitos. Né? Porque tem o jurado técnico, tem sim, o jurado... É um campeonato, como qualquer outro, jurado, campeonato de MMA. Tem o jurado artístico. Eu vejo como uma das melhores coisas que está acontecendo, das maiores evoluções, são os campeonatos. Porém, existe uma deficiência do lado artístico. Sabe, as atletas, elas estão muito preocupadas em executar os movimentos na perfeição, que é muito importante, tá? Porque não é qualquer um. Não tem movimentos de força, movimentos de flexibilidade. Você cumprir todas as normas, todas as regras e ainda conseguir mostrar musicalidade, expressão corporal, expressão facial, figurino, maquiagem, porque tudo conta, tá? E a nota do jurado artístico é uma das notas que mais elimina, é uma nota muito forte. Isso na própria ginástica olímpica, você fica, de repente, você chega de manhã, fica o dia inteiro, sai à noite, mas, por exemplo, no Brasil, tem como as atletas que, por exemplo, estão no ranking, elas são patrocinadas, elas têm como dedicar tanto tempo, assim, a ponto de levar um título, não só no Brasil, mas disputar fora, existe um mercado que patrocina? Não, isso? Ainda não, infelizmente, mas eu acho que isso daí é algo que está próximo, tá? Pelo próprio crescimento da modalidade, pelo espaço, né, aberto e cada vez mais na mídia, por esse espaço aberto em eventos, isso acho que tá mais, isso é algo mais possível, né? Mas as atletas que vão para fora do Brasil, as que vão para fazer curso ou que vão para disputar algum campeonato, é realmente tudo por conta. Não existe ainda esse incentivo de patrocínio. De uma marca, nem que seja um... Né? Assim, não vincular sex shop, nem nada erótico, mas uma marca de roupa, uma marca de line. Tem algo que a própria pessoa vai atrás e consegue através de conhecidos. Entendeu? Ah, tá. Assim, rola meio que uma panelinha. Eu tenho alguns patrocínios, mas também foram alguns que vieram até mim, assim, mas patrocínio de salão de cabeleireiro, patrocínio de academia de ginástica, de personal trainer, de algo que para eles é interessante, né, pelo fato de eu tá sempre indo a eventos e vestir a marca deles e mostrar, sim, mostrar o meu corpo, né? Exato. Eu mostrar se eu tô sarada ou não, se eu tô com um corpo bacana, se tem uma gordurinha a mais, não, suplemento. Eu tenho um patrocínio, né? Tem a Midway aí, tem a Academia ID, tem o personal, o Marcelo Neck, junto com a atleta, que é uma atleta de fisiculturismo, a Fabi Diniz, que ela também me tem, né? Ela é responsável pelas minhas dietas. Então, assim, são patrocínios que meio foram vindo, não precisa. Mas por quê? A questão do nome, a questão de estar indo atrás, entendeu? O mundo está sempre correndo atrás. Porque no marketing é muito isso. Ninguém te dá nada sem esperar algo em troca. Com certeza, eu falo. Meu primeiro patrocinador foi uma marca, uma loja de suplementos, chama Mundo das Vitaminas. E eles vieram até mim, mas porque me conheceram em eventos que eu fiz. Mas Alexandre, você já participou ou participa de competição? Olha, de pole dance, eu sou jurada, tá? De pole dance, não, porque já, eu falo, foi meu tempo de competição. Eu passei a vida inteira competindo. Eu comecei a dançar aos 7 anos de idade. Tá, com a minha mãe, ela era professora estagiária de balé clássico, e aos 7 anos, ela, na verdade com 6, ela me colocou no balé, eu não gostei. Aí com 7, ela, não, você tem que fazer, tem que saber aquela coisa que você tem que fazer, porque a mãe... É, coisa de mãe, exatamente, né, de botar no balé. E eu detestava, eu odiava, não tinha balé. E eu ficava revoltada, porque eu fazia balé e ela fazia jazz. E eu ia na aula de jazz, eu, como assim? Eu quero isso, esse negócio que é bom, isso aqui é agitado. Não quero ficar no balé, plié, relevé, ai, borblé, um negócio... Blé, blé, blé. Aí eu fui, o Miotti grava uns balés aí, sabe como é que é. E aí eu fui pra ginástica olímpica. Então, na ginástica olímpica, hoje chamada ginástica artística, né? Não pode mais ser chamada olímpica, justamente porque a palavra olímpica remete a Olimpíadas. E a ginástica olímpica, ela não necessariamente tem que estar em Olimpíadas, pode estar em qualquer tipo de campeonato ou torneio ou competição. Então, na ginástica artística eu participei com 7, 8, 9, e aí eu fui até, eu acho que 12 anos, não me recordo, faz bastante tempo. eu participei de campeonatos. Na sequência, eu entrei num grupo de dança popular do Recife, que é maracatu, frevo, caboclinhas, tipo, danças folclóricas. E aí a gente participou também em Recife, eu sou de Recife, e por Pernambuco e alguns estados do Nordeste, nós participamos de campeonatos, até eu entrar numa companhia profissional chamada Companhia Pernas de Palco, que era uma companhia patrocinada pelaquela Lei Rouanet, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura. Então eu não precisei mais estar em campeonatos, o que me fez crescer muito como profissional, porque o campeonato, o lado competitivo, desgasta muito o artista, o atleta. É muito, tem que ter muito psicológico, tem que ter muita dedicação de tempo. E eu tava na época fazendo um vestibular para prestar para jornalismo, que era, tem nada a ver com dança, né? Mas sempre foi a minha grande paixão, é a minha grande paixão, o jornalismo. Então foi muito, para mim, foi muito traumatizante, muito. Eu tenho muitas lembranças boas, tenho vários troféus. Tenho, sabe, assim, medalhas, algumas premiações em dinheiro ou em viagens. Tem um lado bom. Só que eu não consigo ver tanto pro lado positivo, porque é muito desgastante. É muito. Você tem que se dedicar muito à questão alimentação, à questão tempo, dinheiro, tá? Porque você Sim, tem... Sim, porque como você não tem também aquele patrocínio, aquele patrocínio, exato, né? Exato. Fica muito... complicado. É, porque você tem que estar com a melhor roupa, você tem que estar com a melhor maquiagem, você tem que estar no melhor condicionamento físico, e você tem que abdicar de muitas coisas profissionais pra você se dedicar pra treinar, pra ensaiar, entendeu? Pra escolher música ou pra investir. Coreografar também. Exato, entendeu? Então tem esse lado. Aí na sequência, quando eu já tava no pole dance, não tão profissional ainda antes da novela, eu participei de um concurso da Playboy, né? Que era um concurso que era. Eu falo, eu comecei, não era stripper, mas a gente tinha que ficar de lingerie, né? Então eu falo, meu primeiro contato com o pole. Foi meio pra esse lado mesmo, mais sensual. Acho que por isso que eu já me apaixonei de cara. Tá? Então, assim, nas eliminatórias eu tirei primeiro lugar. Imagina, sem saber nada de pole dance, de nada. Eu pegava o movimento da dança de salão e pensava que eu tava ali com meu parceiro e inventava e colocava no pole. Eu falava, eu sou totalmente autodidata, porque eu inventava movimentos. É, mas também não tinha a regulamentação que tem não, hoje, não né? Nessa questão de pontos, né? Como é que você viu essa evolução? E de certa forma rápida, né? Vocês trouxeram muita coisa de fora, assim, no quesito organização? Ou foi criando aqui? É um pouco de cada, mas a inspiração maior é de fora, com certeza, pelo tempo que já existia e pelo que é fora do Brasil, né? Nem se compara o quão profissional são, tanto em termos técnicos, quanto na parte, o que eu falo, nós aqui somos carentes do lado artístico, do lado musicalidade, do lado tem uma ou outra, tá? Mas lá fora não. Parece que assim, todas são boas. Sabe? Lógico que não é, mas assim, todas são boas. Todas são divinas. Todas são muito. Mas até, eu falo até pela própria cultura, né? Porque, poxa, né? Europa, a gente fala, né? No Japão, China. As meninas, até pra própria ginástica artística. Com três anos de idade, tá lá. Nas escolas tem, né? Elas estão em centros, em treinamentos olímpicos, que é praticamente um campo de concentração. Então, não dá para competir, né, com as atletas aqui no Brasil. Não dá para competir em termos, assim, eu falo, a cultura delas é essa. Né? É que é aquela coisa que a gente até conversou antes. Aqui a pessoa tem que acordar cedo, pagar o ônibus do bolso, de repente pagar a própria roupa, pagar o suplemento, tentar trabalhar pra conseguir. Assim, é diferente, de repente, lá você já ter essa cultura de entrar numa academia que tem um professor que sabe que você é boa e investe, você é uma empresa. Lógico, tem olheiros, né? Tem olheiros. Ano passado, no campeonato, um dos campeonatos, poxa, uma menina estava super preparada, mega preparada, começou, ela esqueceu a coreografia, ela largou, ela saiu do palco e ela tinha tudo para ganhar, entendeu? Mas o que acontece? É o psicológico, você tem que ter um acompanhamento psicológico também, que seja não necessariamente com um profissional, com um psicólogo, que seja. Mas você tem que ter, o teu técnico, ele tem que estruturar para isso, o teu coreógrafo tem que te estruturar para isso, porque a primeira vez você pisar no palco e já na competição não é pra qualquer um. São vários aspectos que englobam. E psicologicamente pra você competir, porque tem gente que não sabe perder, que não sabe competir. Com certeza. Aí vem uma frustração. Não fala, a competição, olha, eu sinceramente, eu não sou a favor da competição, sabe? Assim, ela é muito desgastante psicologicamente, fisicamente. Porém, é um crescimento profissional. Tá? Você tem que saber lidar, você tem que saber levar. São todos esses aspectos que eu acabei de te falar, né? Um conjunto do professor, coreógrafo, técnico, o atleta, a família é muito importante, o aspecto família, o namorado, o marido, né? Apoio no geral. Apoio, né? Isso em qualquer área da nossa vida, não apenas no pole dance ou não apenas na dança, né? Qualquer aspecto profissional da nossa vida. Pois é, falando de namorado e marido, e se eles quiserem fazer? O que você recomenda? Sim, existe o polimasculino, com certeza. Que é, aí sim é uma outra abordagem. Aí a gente não foca no lado sensual. Embora tenha os homens aí que querem colocar salto alto, querem fazer também. Tem de tudo, né? E o bom, eu falo assim, o bom do polidense, tá? A minha definição de polidense é, ele é uma dança ginástica. Né? Ele não é nem só uma dança, nem só o lado rebolation ou dançado. Como ele também não é só a ginástica, não é parte só exercício, só a parte física, o fitness, seja lá do que a gente fale. Mas pro homem, o homem é até covardia com a gente também, porque a gente se mata, a mulher vai, a mulher fica horas, a mulher trabalha exercício, treino de força, flexão, abdômen, vai, né? Criar músculo, fica, prepara, a gente prepara. Existe a aula de polidense, não é simplesmente, você chega, vai pra... Não, a gente tem de 20 a 30 minutos de alongamento, que é pra não se machucar e pra adquirir a flexibilidade necessária. A gente tem os exercícios, treino de força, diferentes estilos de exercício, a parte de flexão, que é pra quê? O pole é uma sobrecarga, que o corpo da gente não tá preparado pra isso. Ah, não sei, o do homem, da maioria do corpo do homem, ele já é uma musculatura preparada. Porém, quando a gente vai pra parte isométrica, a parte realmente vertical, a parte de sustentação, a parte que sobrecarrega ombro, articulações, aí a gente precisa estar preparando. É como se fosse estar protegendo, estar encapando aquela musculatura para o que vem para frente. Tô falando, prepara que vem chumbo grosso pela frente, entendeu? Então, o homem, a gente dá a abordagem realmente máscula, abordagem totalmente levada pro lado da ginástica, pro lado fitness e artístico, tá? Porque o homem, ele também pode dançar, não é porque eu sou homem, eu preciso só fazer exercício. Não, o homem, ele dança também, tá? E sem ficar gay, né? Não, a pessoa tem medo, mas eu vou parecer um viado. Existe muito, hoje em dia existe mais preconceito pro homem, os homens, só que agora tem turmas exclusivas pra homem, tá? Eu tô na faculdade de educação física, um monte de que já são professores de dança, que já trabalham com musculação, que faz jiu-jitsu, quer fazer o vôlei. Tá, por quê? Não há atividade. A não ser, assim, pro lado aeróbico, sim. Né, que a gente só com o pole, você fala, ah, vou fazer pole dance que eu vou substituir pela musculação. Não, você não vai substituir. Principalmente se você quiser o lado da hipertrofia, o lado de ganhar massa, magra, massa, você não vai conseguir com pole dance. Pole dance você emagrece e você define. Ele trabalha toda a musculatura do seu corpo, enfatizando o abdômen. Principalmente a região abdominal. Então você vai conseguir definição muscular, do fio do cabelo ao dedão do pé, ao dedinho do pé. Entendeu? Definição total. Você trabalha tudo. Trabalha tudo, é como eu falei. E pra quem, por exemplo, tá começando, ouviu o programa, tá querendo fazer, ou quer, ou se interessou de alguma forma, o que que ela precisa ter pra começar? O que que você dá de sua dica pra quem? É, a pessoa que saiu do sofá e vai. Agora eu vou, né? Depois. É. Ela precisa ter disposição e saber o que é que ela quer, né? Assim, ah, o que que eu quero, assim, se eu quero trabalhar o meu lado sensual, se eu quero trabalhar, porque quando eu preencho a fichinha das minhas alunas ou futuras alunas ou interessadas, eu falo qual que é o seu objetivo. Primeiro, como você ficou sabendo, qual que é o seu objetivo com pole dance? Porque a gente, aulas em grupo não, a gente faz num todo. Como eu tenho muitas alunas de aulas particulares, tem outros professores lá no estúdio, o Marco Sintra, a Jennifer Peguinha, a Gisele Kenji, a Vanessa Guilherme, são outras professoras que nós temos lá no estúdio. Sim, a gente tem as aulas em grupo. Só que eu dou muitas aulas particulares, tá? E presto consultoria mesmo estando de longe pelo Brasil. Tem algumas que são fora do Brasil. Então, ela precisa ter disposição, saber o que ela quer. Se ela não quer, a gente vai descobrir. Nós vamos descobrindo no decorrer. E aí precisa a gente fazer uma avaliação física e saber se ela tem algum problema de coluna, labirintite, tá? Porque como a gente trabalha muito giro, fica de cabeça pra baixo. Se ela tiver labirintite, eu vou precisar de um atestado médico. Dependendo da minha avaliação, eu e com o Marcelo Neck, que é o meu preparador físico, e é quem presta, faz o exercício físico. Ele é presidente da IF, vice-presidente da IFBB, que é a Federação Internacional de Bodybuilding. Trabalha com fisiculturismo mesmo, então ele treina atletas. Então ele que faz a avaliação para as minhas alunas, tá? A avaliação física, tá? Não o atestado médico. Então, dependendo, eu vou precisar de um atestado médico. Se ela tiver algum problema de coluna, se ela já fez alguma operação, se já, né? Joelho, porque joelho é algo bem complicado no nosso corpo, né? Então, tudo depende. Trabalhei um tempo na MTV como assistente de palco de um programa que chamava MTV Sem Vergonha. E eu era a Madoninha, que eu dançava, eu não usava o nome Alexandra Valença, eu era um personagem, a Madoninha. E muita gente foi atrás e tem muitos seguidores, muitas fãs, mulheres, homem também, não tem como, né? Porque eu dançava, ali eu dançava totalmente sensualizando, quase erotizando, né? Com roupas muito curtas, muito provocantes, mascarada, sempre no salto. Então mexeu com a fantasia de muita gente, de muito homem, de muito. Então, mas assim, uma eu falo, minha preocupação, ó, você que me desculpe, tá, Leonardo? Que eu não tô preocupada com a opinião dos homens mesmo, tá? Porque homem, olha, ixi Maria, tem um ele vai cortar metade da minha entrevista, né? Melina, você que edite essa entrevista, viu, por favor. Vai, mas o homem, eu falo, coloca uma saia no cabo de vassoura, faz ela sair andando, o homem já tá lá atrás do cabo de saia, filho. Mas não, vai, mas... claro que é isso. É fogo, sei. Então, o MTV Sem Vergonha me abriu essas portas para eu difundir também o quê? O meu curso das artes sensuais, tá? Que é um curso que já não é tão comercial assim. é para quem realmente quer aquilo, não é como polidense. Polidense é para tudo, para todos, para toda, como a gente falou no começo, a gente começou a entrevista assim, não é? Para todas as idades, todos os biotipos, todas as raças, tudo, o que for, não, não tem isso. Polidense realmente não tem. É, e o, a, já a arte sensual já tem. É, a arte sensual engloba. São quatro cursos que eu tenho das artes sensuais, que é o curso de striptease, tá? Que chama Striptease, a arte de tirar a roupa. Eu ensino como tirar cada peça de roupa, a técnica para cada peça de roupa, como você se portar num palco ou não, se você vai dançar para alguém, tá? Com que postura, como andar no salto, o ritmo da música. É realmente, é a arte de tirar a roupa, que não é simplesmente tirar, tem uma técnica para tirar cada, para você não se enroscar, para você não se enroscar no brinco, para não cair, para quando tiver, tem N empecilhos pra gente tirar a roupa, né? Aí vem o chair dance, como já falamos, que é a dança da cadeira, e o lap dance, que é na cadeira também, mas é a dança do colo. O lap dance é a dança oficial das strippers americanas, dos clubes de striptease lá de fora, Canadá, Estados Unidos, Europa inteira. Ele é muito conhecido e bem difundido e bem respeitado lá, tá? Porque aqui no Brasil você vai fazer um lap dance, o cara já já passa a mão. Já quer pegar. Um dos fundamentos do lap dance é justamente você olha. Você não pode passar a mão em mim. Eu posso. Eu como mulher, eu como a dançarina, eu sou o momento, eu sou o espetáculo daqui. Eu posso sentar no colo, eu posso tirar a minha roupa, eu posso, se eu quiser, tirar a roupa dele, tirar a camiseta, eu posso pegar a mão dele e passar no meu corpo, mas ele não pode, ele tem que ficar quietinho. Tá? Então, isso é o maior princípio do lap dance. Tanto que chama o nome do curso do lap dance, é o contato exclusivo. É, que é realmente o nome de ali. E tem um outro que é massagem sensual e relaxante, que aí é bem mais provocante. Aí ele realmente, ele foge um pouco do lado dança e vai mais pro lado erótico mesmo, né? Você ensina a fazer sedução 100%, é você fazer, aprender a fazer massagem dançando pelo corpo do homem. Então esse é um curso menos comercial. Eu vendo ele mais no Dia Internacional das Mulheres, ou Dia dos Namorados, aí sex shops, ou quando tem Erótica Fair, né? Que tem Erótica Fair, todo mundo sai procurando curso. É, exatamente. Mas é bem, bem interessante, entendeu aí? Bem interessante. Tem uma vertente, um leque de opções para todos os gostos, para mulheres e para homens, né? Como foi frisado agora há pouco. Das maiores benefícios que existe, que a gente falou, corpo e mente, do polidense aí, a gente falou bastante de campeonato, a gente falou o lado que faz o nosso corpo, mas eu Alexandra Valença, opinião pessoal, digo que a autoestima é o maior benefício que o polidense pode trazer, principalmente para as mulheres, para o homem também, mas o homem mais esse lado corpo, existe o lado mente, o lado relaxar, o lado psicológico, mas para a mulher é um encontro, eu falo, faz a mulher se descobrir ou se redescobrir como mulher, o polidense mesmo, mesmo que a gente não trabalhe 100% esse lado sensual, mas é uma superação, é cada movimento que você consegue, são as mudanças no teu corpo, tá? Uma das coisas que eu brinco em aula também, eu falo, ó, gente, é drenagem linfática grátis, tá? Você rala toda a coxa. Esse contato constante com os adutores faz com que a gente geralmente, no adutor, que é a parte interna da coxa, a gente geralmente tem, eu não, nem tanto, né, já era, mas eu falo, tá tudo calejado aqui, mas existe o lado que tá, a fricção do poli com o corpo faz com que você vá enrijecendo a pele, automaticamente você tá contraindo, você contrai abdômen, você contrai glúteos, esse excesso de exercício, você o quê? A celulite, ela nada mais, ela é gordura, né, você vai preenchendo onde tem as gorduras, porque tu tá trabalhando ali, ó, contraindo, relaxando, a celulite vai sumindo. Então, o que acontece? Você trabalha, a mulher que entrou lá, ai, gordinha, que entrou, existem N casos, eu sou especialista em casos, que eu falo, a minha sala de aula não é o divã, que eu não tô no divã com vocês. Tá no divã, lá é o consultório. Lá é o consultório Total, total, né? Já passou de psicólogo, já tá no psiquiátrico, viu? Porque tem vários casos, tem a mulher que foi traída, tem a mulher que tá, sabe assim, que poxa, tá não sei quantos anos de casamento e não tem mais uma vida ativa sexualmente falando. A partir do momento que ela fica mais bonita, não só fisicamente, mas que ela começa a se achar melhor, que ela começa a ver que ela pode, tá? Por outro lado, tem o lado dos maridos que começam a não gostar. Eu tenho vários, infelizmente, eu tenho vários amigos, maridos e namorados de alunas minhas, como tem vários inimigos também, acredita nisso? Que tem, né, maridos e namorados que não gostam de mim. Eu falei, eu tenho culpa? Ela tá fazendo... porque aí a mulher começa a ficar mais confiante, começa a sair mais, começa a usar roupa mais curta, e o cara não gosta, porque ela tá mais feliz. Tem muito disso. Sem contar que ela começa a não dar tanta bola pra... ou pro desprezo ali dele, ou pra submissão, né? Porque tem muita mulher muito submissa, então ela começa a criar superpoderes, e isso para o homem não é interessante, né? O homem que tá acostumado. Aí de repente tem uma Amélia dentro de casa, de repente essa Amélia, né, se transforma. Vira uma mulher sensual de novo, exato, né? De novo, né? De novo, porque é exatamente isso. Às vezes, toda mulher é sensual. Toda mulher, independente da bonita, a feia, a que tem corpão, a que não tem corpão, a que se acha, a que não se acha nada. Toda mulher tem uma sensualidade guardada dentro dela. E o meu trabalho, além do ensinar pole dance, do ensinar dança de salão, é resgatar ou aflorar essa sensualidade dentro das mulheres, sabe? É o que é mais gratificante na minha profissão, é isso. Falo, não tem preço, não tem mensalidade, não tem cachê, não tem nada no mundo que pague isso, ver esse desenvolvimento emocional e físico das mulheres. E homens também, lógico, mas principalmente das mulheres. Como eu falei, né? Eu sou apaixonada pelas mulheres, eu sou, tá? Sou heterossexual, tá? Todo mundo que desde o início tá comigo, de ponta a ponta, né? Fábio Leandro, que foi quem me deu a oportunidade para entrar, para inserir o pole dance na noite, é um grande amigo meu. O Fábio Sisotto, que eu falo que tudo que eu sou, eu devo a ele, que foi a primeira pessoa que praticamente me obrigou a dar aula. Ele era dono de um sex shop e ele tem um site que chama Artes Sensuais, e ele me obrigou a ir pra mídia. Ele que me fez, quando a Rede Globo me encontrou através do site dele. E até hoje ele ainda me dá um suporte, não me assessora 100%, mas ele me dá um suporte, né? O meu namorado, Alessandro Caleiro, que é, nossa, me apoia muito, me apoia em tudo, é DJ, nós trabalhamos juntos bastante, ele é DJ de tribal house, que é de música, trabalha na vertente GLS, é uma excelente DJ, e nós trabalhamos bastante juntos. A minha família, que aí não dá pra falar de todo mundo, né? Já falei, meu pai, Márcio Valença, minha mãe, Marida Alva Valença, e todos que estiveram comigo e que estão até hoje, né? Todos os professores do meu estúdio e as minhas amigas pole dancers do Brasil afora inteiro, o meu público maravilhoso, que não tem, aí não tem nem o que falar, que eu sou o que eu sou através deles. E as minhas alunas, que eu sempre falo, as minhas alunas são a minha energia, é quem me dá força dia a dia para continuar perante todas as dificuldades. Muito obrigada a todos. Obrigada a você, adorei o papo. Nossa, foi um programa sensacional. Muito bom. Eu gostei pra caramba. Gostei, obrigada pelo seu tempo. Ah, eu sei que foi difícil conseguir agendar. Né, olha, eu sou muito complicada. Até vou dizer, quem me adicionar aí no Facebook, que adicione e deixe um recadinho no inbox, porque eu não tô sempre entrando pra ver quem adiciona. Ah, tá dando pra adicionar, vou ter que adicionar aqui, não deu. Tem o Alexandra Valença 2 também. Tem dois perfis, tem o Alexandra Valença e o Alexandra Valença 2. Então, que deixe um inbox também, que aí eu vou adicionando. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu respondo, eu demoro, mas estou aqui, ó. E passa o telefone também do seu estúdio para quem quiser ligar, né? Não, pode falar do seu contato, 11 963 62 5335. E você que tá ouvindo aí, se gostou, quer entrar em contato, se você quiser fazer um orçamento para sua namorada, para ela sair do sofá. Exatamente. Pra maior ela fazer um lap dance, o maior meu amor. Vai ser ele mesmo, pode ser Deus. Vai ser isso você. Que a gente falou, né, da mulher, ela ficar com a autoestima muito elevada, dela deixar de ser a Amélia para se tornar um super poderosa. Eu acho que o homem que se garante, o homem que tem uma cabeça legal, o homem moderno, ele, além de ele vai fazer pole dance, mas não só isso, ele quer que a sua namorada esteja bem. Porque o maior beneficiado, no final das contas, vai ser ele. Não é? Vários showzinhos particulares. E vocês estão convidados também a fazer uma aulinha de pole dance para falar com mais propriedade aí dessa matéria que nós demos sobre o pole dance. Aí, menina, como foi em São Paulo? Vamos lá. But you keep running.